2, Salvador, boa noite, Azul 2795, final estabilizou. Azul 2795, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, 03 nós, pista molhada, sem chuva sobre o carro. Certo. Nós somos 4, 3, direita, mantém sua frequência, até o Pátio 3 da Mata 4 Alô. Sim, tiver mantendo sua frequência, autorizado o Pátio 3, 4 Romeu a remoto. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Chechené Metrô 10, autorizado alinhar Leclerc, pista 0, vento 0,6, 0 graus, com 2 9, altitude 0, 1 no máximo. Chanelha 3, 1 no voo, decorando 5 meses, chegou o controle 1 no exército, isso morre tudo, vai dar. Boa noite, 14298, está utilizado no final. 14298, boa noite. Reporte de acerto, baixar travada, pista 0, molhada, na vertical. Sem chuva, o vento 080 graus, com 49 altitude 019. 4298, pista 0, pontualizado, 080 graus, 49, pista 0, molhada. Autorizado com 4298. Lagoa, atingir, manter o ponto de espera, tráfego outro final, com o Embraer 190, aviso o tráfego. Então, observa a passagem do tráfego, após autorizado alinhar e manter. Após o aeronave final ali, mantém com o ponto 0, vamos 0, mantém. Tá, recebendo chuva no 090, 0, não chegou? Temos. Certo, né? Temos. Partiu da noite, choveu esse da vertical, ok? Pode ser, sim, vamos 0, mantém. Sim, 42, 0, Azul e Franco. Azul, quando sala 00, 219 agora, à direita. 219, obrigado. 9973, boa noite, pelo lado Leandro, é claro, título 0, minha turma, 00 grau, 089, é o título 019. Está falando o turno 0, controle 1 do 0, decimal 8. 2 0, decimal 8, com 1973. Torre Salvador 63, 13, 13, Oceanero. E o pé é Dom Vival. Gente, se eu estiver 63 no 13, continua a participação, pode visual, certo estimado em torno de 910, altíssimo 09, 90 graus, 89, vertical chuvisco, pista molhada. Paciente, 13 na trela. Gente, 613, pista 10, molhado, foi autorizado.

Line is full, okay? Affirmo, 2782. Visual já, 2782. 2.2 milhas agora. Gente, vento 1000089, atinto 09, pode autorizar, 2782. Pode autorizar, 2782. 7782. O 7 Rio, Sola 19, direita 2, 19, 19. 19.